Vou chamar as atrevidas que gosta de balançar. A rabita sem parar, a rabita sem parar. Copo de uísque na mão, bebendo e fica doida. Com dedo na boca, querendo tirar. Vou chamar as atrevidas que gosta de balançar. A rabita sem parar, a rabita sem parar. Copo de uísque na mão, bebendo e fica doida. Com copo, vai, e querendo tirar. Eu vou chamar pra balançar o bundão e rebolar. Em cima do paredão eu vou chamar. Pra balançar o bundão e rebolar. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão. Ave Maria, esse baterista meu véi doido aí, bichão. Não canse não. Bundão no chão. Você sabe que dão essa bateria desse tamanho pra esse bateria? Uma hora dando rolo. Portão do Arrocha. Giro Beba. Tá meio anêmico assim, rapaz. Tá com uns estrias na barriga. Acabou de ter físico, menino. É, Giro Beba. Tô de cachê lá de energia. Tava passando fome. Vou ter pra tocar. E vou chamar as atrevidas que gosta de namorar. A rabita sem parar. A rabita. Que copo de uísque na mão. Bebendo e fica doida. Dedo na boca querendo. Vou chamar as atrevidas que gosta de balançar. A rabita sem parar, a rabita sem parar. Copo de uísque na mão, bebendo e fica doida. Com dedo na boca querendo tirar. Vou chamar pra balançar o bundão e rebolar. Em cima do paredão. Vou chamar. Casguei com cuspe. Rebolar. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Em cima do paredão, bundão no chão. Eita, banda velha, porra, porra, bicho, é a melhor banda do Brasil. Seria pra correr da casquinha. Já pra correr na cacete. Cheguei. Aqui esse ninguém que não gosta só de não ensaiar, né? Esse é o pavio aqui, né? E às vezes acerta, às vezes erra, né? Vai.